Filho, o dia se fez especial. Afinal, é o seu aniversário e nós temos orgulho de estarmos participando desse dia que traz vida e muita alegria ao seu riso, sempre farto de amor e de fé. Filho, sabemos que você tem um valor muito especial na nossa história. Afinal, é por você que construímos um amanhã cada vez mais digno para te oferecer. É por você que nós fazemos planos. Ficamos noites sem dormir para preparar o seu futuro. Filho, que Deus possa te iluminar, te abençoar e acampar todos os anjos ao seu redor, te dando força e te ajudando a ser o filho vencedor de sempre. Que Deus possa ir onde nós não vamos conseguir chegar e abrir as portas do amanhã para você. Que esse seja um aniversário de paz, recheado de amor, de alegria e de muita fé. Que o seu coração esteja pronto para viver a nova idade trazida com entusiasmo. Pois você, filho, nunca nos decepcionou. E nós temos a certeza de que outros dias vão chegar para somar todas as suas conquistas alcançadas ao longo do seu esforço. Parabéns e muitos anos de vida. Nós nos orgulhamos muito da sua capacidade de ser esse filho especial sempre. Parabéns, filho.